Começa agora aqui no Canal 2, Homem Universal. A seguir, não perca mais uma edição de Sinais Sonoros. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop a Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu gostaria de dar aos senhores o nosso endereço, o nosso telefone, que é da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, da CITA, que é uma sociedade internacional de psicanálise individual e de grupo, e de pesquisa e desenvolvimento da ciência trilógica, criada por Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo, Norberto Kepp. Avenida Rebouças, 3.819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é 3032-3616. O nosso site é www.trilogia.ws. É um portal onde vocês podem ter acesso a todos os nossos serviços, as nossas atividades, que vão desde a psicanálise individual e de grupo, a escolas de línguas terapêuticas, a cursos de pós-graduação, seminários, livros, programas de televisão e de rádio, inclusive a informação sobre o trabalho que o Dr. Kepp desenvolveu, que ultimamente se torna mais premente, mais importante, mais necessário do que nunca, que é o trabalho da nova física. Esse trabalho que o Dr. Kepp realizou no campo da física é impressionante porque ele deu, entre outras coisas, chance ao desenvolvimento de uma tecnologia verde, motores elétricos, eletroeletrônicos, que vão fazer uma economia fantástica de energia. No momento, vários modelos, né, protótipos já estão desenvolvidos, possibilitando a economia de até 90% na rede elétrica, o que iria resolver drasticamente, radicalmente, o problema energético do nosso planeta. Nós estamos passando por essa crise das plantas nucleares no Japão, a própria tecnologia da energia atômica está sendo questionada, porque é uma tecnologia altamente perigosa, destrutiva e até mesmo assassina para o ser humano. E a tecnologia keppiana, os motores Kepp, que seguem as teorias do livro A Nova Física, é um tipo de energia totalmente verde, totalmente harmônica, natural, e que virá solucionar essa problemática terrível que o ser humano está enfrentando no momento. Dr. Kepp, o senhor, através do conhecimento da mente do ser humano, o senhor percebeu que tanto o motor chamado ser humano só funciona cerca de 5 a 10% da sua capacidade, assim também os motores elétricos, os motores que o mundo tem, não só os elétricos, eles funcionam muito aquém das suas possibilidades, que o senhor chamou de motores neuróticos. Então, eu gostaria de relembrar aos senhores, por favor, entrem no nosso site www.capmotor.com, capmotor.com, e vocês vão descobrir que coisa incrível que é a tecnologia desenvolvida a partir do estudo da psicossociopatologia e da metafísica desinvertida. Dr. Kepp, o senhor está inaugurando realmente uma nova era para a humanidade, a nova era da ciência trilógica, né? Quando se unifica os campos da física, da teologia, da filosofia, de todas as ciências, para se chegar, então, à verdadeira sociedade, à verdadeira humanidade. Essa questão, né, que está acontecendo agora, O Japão, um país tão adiantado, um dos mais adiantados do mundo, com esse terrível problema, né, das usinas atômicas que fornecem eletricidade, né, luz elétrica, por causa da praticamente dificuldade de conseguir outro meio de energia que não fosse essa energia atômica agora, da divisão dos átomos, que está oferecendo um perigo muito grande para a humanidade. Então, até ouvi na televisão uma enquete mostrando, assim, pedindo ao povo que responda no Brasil se quer que faça usinas atômicas de eletricidade ou não. E parece que a resposta é muito negativa, que na Alemanha, por exemplo, que tem tantas usinas atômicas de eletricidade, já o governo está fechando duas, porque o perigo não é tanto como Chernobyl, né, que estoure lá um aparelho e difunda essa energia que é terrível para a saúde do ser humano, mas a questão pior é que o Japão é feito naquela região dessa chamada de fogo, né, que pode de qualquer modo, assim, de repente, ter um terremoto e o Japão ter mais usinas assim atômicas em ebulição, né, lançando essa energia fatídica, né, para o ser humano, que vai indo agora em direção do Canadá e da Europa. Então, os senhores podem notar que justamente os países mais adiantados, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, é que estão pondo em maior perigo à humanidade. Os Estados Unidos tem mais de 100, né, usinas de energia atômica. A França tem mais de 50, o Japão parece que tem 48. Então notem que, por exemplo, a América Latina, só no Brasil tem duas e na Argentina tem duas. E pelo que a gente saiba, né, não há necessidade de fazer mais usinas atômicas, desde que aqui na América do Sul, principalmente a América do Sul, tem muita energia que vem da água, né? Muitas quedas de água, muitos rios. Então é importante que o povo tenha consciência de que as pessoas que estão no poder muitas vezes querem fazer essas usinas, mas para ter lucro, e não tanto para servir ao povo. Porque eu sempre tenho falado do perigo do indivíduo que pega o poder. Então fala até que o poder enlouquece, né? Não é bem assim que o poder enlouquece. É que a pessoa sem o poder, ela não pode manifestar sua doença. Porque, como falo, né, de médico e de louco, todos temos um pouco. Então, se a pessoa não tem poder assim social, ela não pode assim criar problemas para a sociedade, porque ela não tem o poder que seria necessário para isso. De maneira que é muito importante agora notar que esse enorme progresso da humanidade, né, tornou esses países com maior progresso os países mais perigosos para o mundo e que está colocando a humanidade num perigo muito grande de destruição. Então a Cláudia estava falando do motor, né, que pega energia essencial. E esse motor, que é baseado nas descobertas que eu fiz, que pega praticamente a energia que o Tesla comentou muitas vezes, ele chamava de energia livre, né, free energy, que essa energia, se pudesse usar, resolveria todos os problemas da face da Terra. Então, o motor que nós criamos faz uma economia de 70% ou até mais da energia elétrica da energia que está sendo usada aí. A energia pode ser elétrica, pode ser energia através do álcool, né? Ou a energia do petróleo, antes era a energia do carvão. Então, finalmente fizeram a energia atômica, que se torna a mais perigosa de todos, podendo levar a humanidade para a destruição total. E aí não adianta, né, que muitos países tenham verdadeiras cidades subterrâneas onde as pessoas privilegiadas poderiam se esconder, porque essas cidades podem se transformar em grandes cemitérios, porque não é apenas vamos dizer, essa fumaça, né, essa energia que sai dessas indústrias, não é só a poluição, mas o grande perigo também é justamente o tremor de terra. Então, essas casas e verdadeiras cidades subterrâneas podem sofrer um abalo muito grande, e em vez de serem locais para salvar esse pessoal que pode ir lá, poderão esses locais se transformarem em verdadeiros túmulos para eles, né? De maneira que eu convido os cientistas, as pessoas que sabem desse perigo, o próprio povo, né, para que falem sobre isso, que se não parar imediatamente a construção dessa energética perigosa, que eu falo principalmente as usinas atômicas, se não parar imediatamente, vai aumentar cada vez um perigo enorme que, aliás, nós já temos e que pode destruir, como os senhores sabem, toda a humanidade. Por isso que o pessoal que mora até em Tóquio, que é mais ou menos próximo dessa energia que estourou, né, com o tsunami, eles já estão saindo de Tóquio para não respirar esse vapor, né, que é perigosíssimo. Agora vamos ver a opinião do pessoal que está aqui. Selma, quer falar alguma coisa? Sim, eu acho fundamental, né, doutor Kepp, o que o senhor está levantando, porque o povo me parece muito omisso, né, em muitas situações. Então, uma coisa incrível, eu acho, que chega uma hora que não dá mais para ficar omisso numa situação de vida ou morte, né, de essa questão tão premente que é essa questão das usinas nucleares no planeta. Ontem, inclusive, eu estava ouvindo um físico nuclear falando na televisão. O entrevistador, no fim, perguntava: mas então, uma usina nuclear segura, como é que poderia ser construída? Ele disse: uma usina nuclear segura é uma usina nuclear não construída. Quer dizer, não existe hipótese, porque na base é um tipo de utilização da energia de uma forma totalmente antinatural, antiessencial, né, a fissão do átomo. Então, isso nunca pode dar bom resultado e haver uma segurança. E havendo opção, como o senhor levantou, né, a do Cap Motor hoje em dia, energia limpa, escalar, todo esse trabalho a ser desenvolvido, é uma burrice muito grande, eu acho, até dos brasileiros não pegarem isso com tudo, né, e levar isso à frente. Então, era o caso, né, Selma, do povo exigir não apenas a não construção mais dessas usinas, né, de energia atômica, não construir, não apenas não construir mais, mas neutralizar essas duas, né, que estão funcionando lá em Angra dos Reis. É. E tem outro perigo também, viu, Selma? Aqui no Brasil tem essa questão do petróleo pré-sal, né, que agora Obama vem aí e querem fazer um acordo com os americanos para explorar esse pré-sal. Esse pré-sal oferece o mesmo perigo que aquelas fontes lá de energia de petróleo, lá do Golfo do México, que estourou e quase que acabou com toda a marinha, né, com os animais, os peixes da marinha, numa grande região. Então, o povo precisa começar a exigir que o poderoso não façam as coisas para lucro, principalmente deles. Porque, inclusive, né, doutor Kepp, essa questão aí da extração de óleo que o senhor está lembrando, eu vi um cientista explicando um outro dia, o que eu achei muito interessante, que os terremotos, inclusive, são causados por essa sucção exagerada do petróleo que existe no subsolo da Terra, porque o óleo, estando lá, ele funciona que nem um amortecedor para as mudanças, para as placas tectônicas que se mexem. E tirando óleo, aquilo fica sem um amortecedor. Crescimento, né? Então, isso causa terremotos. Agora, vamos ver, doutor Geraldo, lá na Colômbia não existe, né, nenhuma usina, né, de energia atômica. Graças a Deus, não, doutor Kepp. Na América Latina só temos 3 usinas nucleares, 2 em Brasil e 1 na Argentina. Mas agora, doutor Kepp, estava pensando que, como a mídia está sempre super terrorista con esta cuestión de la cuestión de Japón, y lógicamente que es una cuestión preocupante, especialmente para las personas que moran perto de desastre lá en Japón. Mas también se sabe que con el tiempo pueden acontecer cosas a distancia, como aconteció después de Chernobyl y de Hiroshima y Nagasaki, que aumentaron los cánceres, AIDS, doenças infecciosas graves, degenerativas, doenças de tiroides, leucemia, muitas doenças em todo o mundo, longe do lugar do acidente. Porém, nós precisamos lembrar neste momento, Dr. Kepe, que o senhor lembra que quando a bomba de Hiroshima aconteceu, que algumas pessoas que estavam lá, no centro da explosão, ficaram vivas. E esas personas eran aquellas que precisamente tenían mayor equilibrio emocional y espiritual. Se sabe, por ejemplo, de algunos monjes o sacerdotes que estaban rezando y ellos no fueron atingidos por la bomba de Hiroshima. O sea que una de las cuestiones importantes ahora nos es prepararnos emocional y espiritualmente para que pueda acontecer de aquí para frente. Ahora, también existen algunas cosas simples que la persona puede hacer, doctor Kepe, para mejorar su protección contra la oxidación que causa la radioactividad de con los años y años que va a llegar acá a Brasil y al mundo todo. Y es, por ejemplo, tomar alimentos antioxidantes. Todas las frutas vermellas y amarelas, como maçã, mamão, caqui, tomate, son ricas en vitamina A y antioxidante. O limón es un antioxidante potente, entonces ayuda a proteger de los daños que la radioactividad hace con nuestro DNA. También comer en este momento castañas do Pará, o sementes, ayuda a proteger, agua de coco. Todas estas cuestiones de una dieta antioxidante, una comida un poco alcalina, va a proteger nuestro cuerpo en parte de ese envenenamiento radioactivo. Pero siempre lembrando que lo que más protege es la cuestión emocional y espiritual. Si nos preparamos emocionalmente, con amor por nuestros semejantes, por nosotros mismos, con nuestro trabajo, vivimos con gratitud, eso va a ayudar. Porque oyen, doctora Claudia está explicando precisamente, oye, cómo nos... El daño fundamental de la radioactividad tiene que ver con DNA. Y lo que facilita y que el DNA funcione bien es precisamente lo que el doctor Kepe siempre fala de la energía esencial, la energía divina, que llega de afuera y recupera nuestro DNA. Ahora, veja esa cuestión no Brasil, por ejemplo. Esas dos usinas es feito aquí perto do Rio, prácticamente no estado do Rio, en Angra dos Reis, perto do Rio y de São Paulo, as duas mais importantes cidades do país. Agora, o Brasil, com tanta água, tantas quedas d'água, tantos meios para usar a eletricidade de outro modo, o povo devia pensar nisso e começar a impedir que sejam construídas as novas usinas e esses monstros continuem funcionando aí, que de repente também pode ter um problema qualquer. E pôr a população paulista e a população carioca em grande perigo. O que o doutor Ademar pensa a respeito da situação, né? Então, doutor Kepp, eu vivi mais ou menos isso na prática, porque eu morei um tempo na Suécia, né? Um tempo depois que estourou a usina de Chernobyl. E lá tiveram vários casos, assim, de principalmente de parte de câncer e de tireoide, né? Assim. Então, o que a gente dá para notar é o seguinte, que essa energia, ela está no ar o tempo todo, né? Então, as pessoas não podem, assim, brincar com isso, tem que realmente levar a sério e fazer um movimento contra tudo isso, porque a gente está correndo esse risco o tempo todo. E o que eu noto é o seguinte, que essa parte psíquica, ela é importante, tudo, e a gente tem que valorizar muito isso. Agora, também é importante que o povo tenha essa consciência para reagir contra esse negócio, né? Assim, no, assim, em termos sociais mesmo, porque a gente tem que brecar o que está acontecendo de ruim. Aqui no Brasil, o senhor também é de opinião, por exemplo, que fazem esse tipo de usina só para ganhar dinheiro, né? O que, é que o senhor acha? Ah, exatamente, é tudo pelo lucro, né? A gente nota que está tudo ligado à questão do lucro. Inclusive, teve uma época que eles incentivaram aqui o Brasil tudo, porque produz, né, assim, essa questão do urânio de uma forma diferente, então ficou todo mundo assim em cima. Mas é uma energia que a base dela, que nem já foi falado, já é ruim. Então nunca vai trazer alguma coisa assim boa para a sociedade. E eu estava pensando no Cap Motor, né? Se ele já tem a condição de economizar 70%, com a própria energia que já tem no momento, já supriria tudo o que a gente precisa. Não precisaria construir até mais nada. Agora, esse lucro que eles querem ter não é para o povo, né? Você vê, por exemplo, a questão do petróleo. O petróleo é debaixo do solo, né? Mas o petróleo pertence a todo o planeta, pertence a toda a população. Então a gente vê, né, aquelas civilizações árabes, né, em que alguns espertinhos, eles fazem toda a exploração do petróleo para o lucro das famílias deles. Meia dúzia lá de seres humanos. E o próprio povo fica meio na miséria, né, com dificuldade, porque o lucro da terra, né, que devia ser de todo o povo, os grandes espertos pegam só para eles. Doutor Kepe, queria mencionar uma coisinha agora que a doutora Demar mencionou, o motor Kepe. E que nesta semana, muitos programas de televisão estão mostrando em Globo e em outros canais programas de alternativas energéticas. E nenhum deles fala de energia livre. Então, eu penso que as pessoas que nos escutam devem, se têm contato com jornalistas ou alguma forma, exigir do governo e das autoridades da mídia que estudem, pelo menos, que existem muitos centros de investigação no mundo de energia livre, em Alemanha, Áustria, Holanda. Principalmente no Brasil, nós temos a nossa. Exatamente, né? Doutor Kepe. Vamos ver agora a Luciara, né, o que ela tem a falar. Então, estamos na última hora. Eu tenho um aluno que ele morou 20 anos em Berlim e ele estava falando hoje que ele teve que fazer uma operação da tireoide lá por causa do que aconteceu em Chernobyl. E ele estava mostrando, inclusive, a marca que teve, assim, que inchou, foi inchando, e muitos amigos dele também tiveram que fazer. Então, em todo esse caso, né, que... E ele falou que, na época, na construção das usinas nucleares, que o povo protestou muito. Inclusive, no Japão, teve muito protesto da população. Mas parece uma coisa tão impressionante, assim, que é uma coisa que parece ser até maquiavélica. Para fazer isso, para ter usina nuclear... Então, para ter lucro, né? Pois é, mata o povo para... Os espertinhos teriam o lucro deles. No livro Psicanálise da Sociedade, Dr. Kepp, o senhor fala que a humanidade está fixada na fase anal sádica, presa à destruição, à violência, à agressividade e ao dinheiro. E o senhor coloca que a patologia do poder no mundo da atualidade é justamente a patologia do poderoso anal sádico, que são os homens que lidam com a economia, com as finanças, e que justamente tornam a vida do ser humano absolutamente insuportável, em todos os sentidos, desde que ele é escravizado, explorado, até o fato de que toda a beleza, todo o charme, todo o desenvolvimento científico, as artes, a caridade, as religiões, tudo isso foi sendo gradativamente eliminado por esses poderosos, né? Que são os mais sádicos da civilização. Que seguem, né? O anjo louco que é o Lúcifer. Exatamente, são pessoas luciferinas. 3032-3616 é o nosso telefone, 3032-3616. Acessem o nosso portal para poderem saber das nossas atividades, das nossas publicações, os livros, programas de televisão e de rádio. O nosso portal é www.trilogia.ws. Até a próxima.